Portal do Arrocha. Isso é Matheus Silva. Alô, galera do Boteco da Sofrência. Aquele abraço, hein? Hoje eu vou na mesa do bar pra encher a cara e cada uma dose fico relembrando o que você me fez. No meu WhatsApp fico relembrando as nossas mensagens, pois mulher bandida não sabe valorizar um amor que doei. É água, meu amigo, eu vou pra mesa do bar pra encher a cara e cada uma dose fico relembrando o que você me fez. No meu WhatsApp fico relembrando as nossas mensagens, pois mulher bandida não sabe valorizar o amor que doeu.